3 até as 8 da noite tem Wagner Venturini na sua companhia. Vamos que vamos. FM 93. FM 93, você tem um encontro marcado com sucesso. Só sucesso. Então, antes de ir, mas o dono da lancha é o cabeça branca. A champanhe quem banca é o cabeça branca. Lembrei que tô bloqueado. É muita raiva misturada com tristeza. Todo mundo se encontra aqui na 93. Para a retomada das aulas presenciais, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou a plataforma de avaliações diagnósticas e formativas. Nela, professores e gestores encontram testes de avaliação das aprendizagens dos estudantes e ferramentas para que possam interpretar os resultados e oferecer um ensino personalizado. Saiba como cadastrar sua escola em avaliações.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Há 50 anos, a Cagesse trabalha para atender a mais de 5 milhões de cearenses, sempre pensando no melhor para você. Porque aqui somos gente que atende gente, que se importa com o bem-estar de todos. E a nossa forma de fazer isso? É sempre trabalhando para garantir água tratada, esgotamento sanitário, saúde e qualidade de vida para todos. Porque pra gente, garantir o essencial para a vida é cuidar de você. Cagesse 50 anos, presente na sua vida. Esqueça a internet que você conhecia. Oi Fibra chegou pra mudar tudo isso. São 200 mega por R$ 99,90 por mês no débito em conta e conta digital. Venha pra Oi Fibra. Alta velocidade e muita estabilidade pra sua vida digital ser mais real do que nunca. Oi Fibra muda tudo. Pergunta pra quem tem. Ligue 0800 080 8000 ou acesse oifibra.com.br. Oferta com fidelização de 12 meses, sujeito a multa em caso de cancelamento. Consulte disponibilidade e regulamento no site. FM 93, 6 em ponto. Boa noite, tem notícia. Diário 93, direto da redação. Com Elisiane Correia. Oi, Elisiane. Oi, Wagner, boa noite. A Dayana Garbim, esposa do Thiago Leifert, usou as redes sociais para agradecer os seguidores pelo apoio que vem recebendo, desde que revelou que a filha do casal, Lua, está com câncer. Dayana e Thiago publicaram um vídeo contando sobre a doença da criança e de como o diagnóstico precoce foi importante. Acesse diariodonordeste.com.br. Alô, pessoal da 93 FM, aqui é Jorge Versilo falando. Vamos achar o endereço do sucesso aqui na 93 FM. Sempre ao seu lado. Coração localizou, o endereço do amor. Onde tu tiver, eu vou, já tô. Coração localizou o endereço do amor. Onde tu tiver, eu vou, já estou. Me apeguei no jeito, viciei no cheiro da beldade negra. E quem pode negar esses olhos negros? Fui cair num beijo, devo e não me nego, quero e não me nego. Me queimei no sol da imensidão morena. Sua pele é uma noite de estrelas. Nossa cama, viagem pra lua. Vem ser minha astronauta nua. Se eu tô bad, tu me deixa sem. Me diz como é que eu fico sem seu bem, meu bem. Coração localizou o endereço do amor. Onde tu tiver, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, já tô. Coração localizou o endereço do amor. Onde tu tiver, eu vou. Olhos negros, fui cair num beijo. Devo e não me nego, quero e não me nego. Me queimei no sol da imensidão morena. Sua pele é uma noite de estrelas. Nossa cama é viagem pra lua. Vem ser minha astronauta nua. Se eu tô bad, tu me deixa sem. Me diz como é que eu fico sem seu bem. Coração localizou, coração o endereço do amor. Endereço do onde tu amor. Tiver, eu vou, eu vou, eu vou, já estou. Coração localizou, coração o endereço do amor. Rádio FM 93. A gente terminou já faz um tempão. Pensei que o nosso encontro ia rolar climão. Pelo contrário, foi top demais. Foi flashback de bocas. Você foi quente calculista. Fez amor com a minha pessoa. Levou meu busão só pra garantir que eu ia buscar e depois recair. Calculista demais. Pra ter minha boca, levou uma peça de roupa e não devolve mais. Calculista demais. Fui lá duas vezes, fiz amor com ela e deixei meu busão pra trás. Marília Mendonça chega mais. Ê, Dom Vitor e Gustavo, já tava tudo calculado, viu? A gente terminou já faz um tempão. Pensei que nosso encontro ia rolar climão. Pelo contrário, foi top demais. Foi flashback de bocas. Cê foi quente calculista. Fez amor com a minha pessoa. Levou meu blusão só pra garantir que eu ia buscar e depois ia cair. Calculista demais. Pra ter minha boca, levou uma peça de roupa e não devolve mais. Calculista demais. Fui lá duas vezes,

93. Gui, tava numa festa esses dias e uma mulher linda esbarrou em mim. E nesse esbarrão eu tive a melhor noite da minha vida. Atenção, depois de um esbarrão, uma desculpa, foi nada não, virou conversa, esse esbarrão, nós dois nessa festa, a minha boca querendo borrar o seu batom, a minha mente mandou avisar, que se o seu beijo virar vício, vai ser foda, vou querer todo dia uma dose disso, então foge comigo. Tô querendo o seu corpo, pode ser no sigilo. Vamos meter o louco e sair dessa festa, já que o tempo voa. Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa. Então foge comigo. Tô querendo o seu corpo, pode ser no sigilo. Vamos meter o louco e sair dessa festa, já que o tempo voa. Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa. Então foge comigo. 93. Só no sigilo. Vem fugir com Guilherme Benoit. A minha mente mandou avisar que se o seu beijo virar vício, vai ser foda. Vou querer todo dia uma dose disso. Então foge comigo. Tô querendo o seu corpo, pode ser no sigilo. Vamos meter o louco e sair dessa festa, já que o tempo voa. Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa. Então foge comigo. Tô querendo o seu corpo, pode ser no sigilo. Vamos meter o louco e sair dessa festa, já que o tempo voa. Fazer amor sem pressa e acordar sem roupa. Então foge comigo. Foge comigo, vai. FM 93, Guilherme Benuto, você ouviu o sigilo, mais uma na nossa programação, só as melhores, só as balas, até as 8 da noite tem Wagner Venturini e esse é o Show 93, você tá comigo? Então prova, bebê, já deu aquela moral pra Radinha hoje, segue lá, arroba Rádio FM 93, segue a Radinha no Instagram, aproveita e dá essa moral pro príncipe aqui, segue o locutor dos olhos apertados também, arroba Wagner com W, underline, aquele tracinho embaixo, Venturini com I no final. Bora! Tá na hora do alô, né? Tá na hora! Vamos mandar beijo e abraço. Quero começar por ela, Maria Alice, em Pacatuba. Em Nova Pacatuba, na verdade. Alô, Raimundo Nonato, na Barra do Ceará. Também ouvindo a 93. Deixa eu beijar a Bruna Eugênia, na Sapiranga. Beijo, Bruninha! Alô, Ana Cristina, no Barrocão, Itaitinga. Abraço pro Cleilson Alves, no João 23. Todo mundo na melhor. Aqui na FM 93, toca mais sucesso. Daqui a pouco tem mais. 93. Turma do Pagode, fora dos stories. Posta que tá bem que superou meu love. 15 segundos fake de balada top. E fora dos stories. Bruno e Marrone, coração de isca. Cê fez meu coração de isca. Tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar. Mais sucesso, mais música, mais rádio. 93. Você está na rádio certa. Alô, alô, ouvintes, aqui quem fala é o mineirinho Alexandre Pires. Paula Toller. Biquíni Cavadão. Aí, moçada, quem tá falando é Fábio Júnior. Fala, mansa. Quem fala com vocês é o Jean. E aqui é o Giovanni. Alô, amigos, aqui é a Joana que está falando. Aqui quem fala é Rogério Flauzino do Jota Quest. Pepeu Gomes. Com vocês é o Rick. E aqui o Renner. Oi, galera, aqui é a Sandy. E aqui é o Júnior. E aí, galera, aqui é Léo Magalhães e eu também estou sintonizado aqui na FM 93. FM 93. Informação e conhecimento para conversar sobre o nosso cotidiano. A discussão sobre temas relacionados à cultura e à literatura. Acompanhe Lira Neto e outros colunistas que têm um olhar diferenciado sobre a realidade. Assine já. Diário do Nordeste. Compromisso com a verdade. Para que toda criança possa ir à escola, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, possui o programa Caminho da Escola, que facilita a aquisição de veículos de transporte escolar para estados e municípios de todo o país, com opções tanto para áreas urbanas como para áreas rurais de difícil acesso. Veículos modernos, seguros, com acessibilidade e até tração 4x4 quando necessário, que ajudam a diminuir a evasão escolar e a dar um futuro melhor a milhões de crianças e adolescentes brasileiros. Secretários de Educação, saibam como atualizar suas documentações para participar do programa e solicitar veículos para o seu estado ou município em gov.br/FNDE. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. FM 93, 6:28, deixa eu chamar o Antero Neto, esse aí sabe tudo, inclusive diz pra mim, hoje tem futebol, Antero, vai lá, brilha. Craque 93, com Antero Neto. Fala, Wagner Venturini, boa noite, príncipe, boa noite pra todo mundo da 93. Terça-feira tem futebol? Tem sim, senhor. Daqui a pouco tem seleção brasileira, o Brasil vai enfrentar o Paraguai. A gente vai ver, principalmente no ataque, o Venturini, pessoal aqui que tá ligado com a gente, um time muito jovem, porque o Brasil tá fazendo os testes, né? O técnico Tite tá fazendo isso. Lembrando que a seleção já está garantida para a Copa do Mundo. O Paraguai, de repente, joga a sua última cartada pra tentar uma vaga pro Mundial. Boa sorte pra seleção, 9:30 o jogo. Valeu, Venturini! FM 93. FM 93. Tem amores da vida que não são pra vida. Nesse caso, eu e você somos a prova viva. Nem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre infelizmente não vingou. Apesar de não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo o quê? Amar. Nesse caso, eu e você somos a prova viva. Tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia, esse dia chega. Chega chamando pelo nome quem chamou de amor. E a boca que falou te amo fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou. De não te comover com o meu sofrimento, mesmo que sair da sua vida seja um livramento. Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo, mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo. Saudade de todos os tempos. Aumente o som. Essa é a 93. 93. Fiquei sabendo que tá se envolvendo com outra pessoa. Que o passado ficou no passado e já me superou. Que a sua vida tá fluindo bem, tá de vento em popa. Que não tem tempo de lembrar do tempo que a gente se amou. Isso é o que se diz do celular pra fora. Mas o coração pra dentro eu sei que é outra história. Posta que tá bem, que superou meu love. 15 segundos fake de balada top. Fora dos stories. Que a vida de solteira tá dando mais sorte. Que o coração tá blindado, mas que carro forte. E fora dos stories. E fora dos stories. Eu sei. Na vida real cê não disfarça muito bem. FM 93. Fiquei sabendo que tá se envolvendo com outra pessoa. Que o passado ficou no passado e já me superou. Que a sua vida tá fluindo bem, tá de vento em popa. Que não tem tempo de lembrar do tempo que a gente se amou. Eu sei que é outra história. Uma no pagode. FM 93, 6h35. Boa noite. Alô, Dedé, pintor da Lagoa Redonda. Abraço.